E bem-vindos a mais uma edição do Hora do Monolito, a segunda edição. Hoje vamos nos focar mais no stoner e no rock psicadélico. Se estiverem a estranhar a minha voz é porque eu estou catafónico. Pronto, por isso vou falar pouco. Vou dar o cardápio para esta noite. Começamos com os Idos de Mardo, com Big Vox, Space Paranoids, Heretical Rambler, Wander Vincent, Gets Sumino. Sumino. Powder for Pigeons, El Horizonte, The Kings of Frog Island, Ride a Black Horse. Troll com Party Kill the Government, os australianos Troll. Depois passamos para o Canadá com Indian Handcrafts, com Brothers Underground, os Tzantzas com Desierto del Poder ao vivo, Witchcraft, os suíços Witchcraft com The Obsessed, Holy Mount com Born of Eclipse. E os franceses Archer, retirado do álbum de estreia, vamos ouvir Skulls River e vai ser a hora do monolito. El tiempo ya se aquí nos devoremos de las. ordination sexual. Now satisfaction menstrual. I'm gonna stroke the girl. I'm just the only man, but for the Ulo. Banana Ramony and the top. I wanna drink with a bump and all the chulas. Lead a bloody drop the bomb. So wow! I'm always sober, but what incredible place to die. I don't believe in the Smiths and Fox Mulder. Lead a bloody drop the bomb. So wow!

por mi territorio. Mi territorio de lo que mi abuelo me dejó de herencia, yo nunca rendiré. Cuando nosotros nos enojamos y nadie nos para. Y no nos parará nadie, ni militares, ni los misioneros, nadie, ni el gobierno nacional. Moriremos juntos la naturaleza. We'll be right back. E acabamos de ouvir o mega épico Skulls River dos Ayrshire Drowned Doom do seu álbum de estreia. Para trás ficaram os Idos de Demarzo com Big Vox, Space Paranoids com Heretical Rambler, Wonder Vincent com Gatsumino, Powder for Pigeons com El Horizonte, The Kings of Prog, of Frog Island, aliás, Ride a Black Horse, depois Troll com Party Kill the Government, Indian Handcrafts com Brothers Underground, Zanzas com Deserto del Poder ao vivo, e Witchcraft com The Obsessed e Holy Mount com Born of Eclipse. Esta foi a hora do monolito e até para a semana. De preferência, com um bocadinho mais de voz.